Olá. As promessas de Deus, elas são fonte de esperança. Nós sabemos disso, sabemos claramente que elas apontam para isso. As promessas de Deus nos falam de coisas boas. Mas acontece que as promessas de Deus nas Escrituras, elas não contemplam só coisas boas. As promessas de Deus contemplam coisas ruins. E essas coisas ruins, que fazem parte das promessas de Deus, devem despertar o temor das pessoas. Portanto, é olhar para as promessas de Deus, olhar para as Escrituras, enxergar essas promessas e saber que Deus cumpre tudo o que ele promete. E tudo aqui é tudo mesmo, coisas que podem ser agradáveis ou não, coisas que são positivas ou não. É evidente que quando nós falamos coisas que não são boas, significa não são boas para aquele que vai sofrer certas consequências daquilo que está registrado, daquilo que faz parte ali do que Deus decretou, do que Deus determinou. E certamente nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, é perfeito, independentemente daquilo que as pessoas possam analisar, possam avaliar. Portanto, promessas de Deus é algo muito mais profundo do que simplesmente acreditar que Deus tem coisas boas aí para todos, inclusive aqueles que têm um relacionamento de fé, aqueles que creem realmente em Deus, aqueles que são nascidos de novo. Não significa que tudo é apenas colher benefícios, porque Deus prometeu que vai ser tudo bom e tudo certinho. Existem questões que precisam ser examinadas. Bom, Israel teve experiência, né? Tem, né? A gente pode dizer que o povo como um todo, né? Se eles olharem para a sua história, olharem para as escrituras, é um povo que vem acumulando uma experiência muito grande em relação às promessas de Deus. Agora, como eles têm lidado com isso, já é uma outra questão, é uma outra história. O fato é que aqui no livro de Josué, que agora nós estamos caminhando para o seu finalzinho, onde nós vemos aqui a parte da conquista, né? A conquista, da terra prometida, nós temos aqui a constatação das promessas de Deus, mas temos também antecipação de promessas de Deus. Isso acontece, quando nós lemos os versículos 1 e 2 de Josué 23, que dizem o seguinte: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. E aí ele vai seguir um discurso, na verdade é um pronunciamento, né, que ele faz ali. Ele convoca os líderes principais ali de todas as tribos. Ele já está percebendo ali que seus dias estão no fim, ele está bastante idoso. É hora de ter uma conversa muito séria. Então ele faz esse pronunciamento. E é hora, evidentemente, de olhar para as promessas de Deus. Josué entende dessa forma, e, aliás, é muito correto que ele veja assim, que ele entenda assim. Vamos ver então, na sequência do texto aqui, os versículos seguintes, até o finalzinho desse capítulo. É um capítulo relativamente curto, né? Então, iniciando aqui do versículo 3, ou melhor, retomando, né, do versículo 3. Diz assim: vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande, a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês fez fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar os outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Então, nós temos aqui estar de olho nas promessas, olhar para as promessas de Deus é importante. Em primeiro lugar, olhar para as promessas que Deus já cumpriu. Isso é muito importante na mente de Josué. Ele ressalta aqui tudo o que aconteceu e que era fruto das promessas de Deus. Não poderia se perder esse foco histórico, esse foco real, onde Deus manifestou ali a sua fidelidade em relação às promessas. Josué lembra aqui como Deus impôs a derrota aos cananeus. Cananeus, aqui a gente entendendo todos aqueles povos que viviam ali, que estavam ali a oeste do Jordão. E que foram totalmente derrotados. E Josué faz questão de mencionar que eram nações poderosas, muito mais fortes do que eles, muito mais capacitados para a guerra do que eles, com cidades fortificadas, com capacidade estratégica, militar, inclusive com o poderio de fazer alianças, como de fato eles chegaram a fazer ali, para tentar cercar os israelitas, tentar fazer com que o avanço deles parasse e eles fossem não somente derrotados, mas fossem inclusive eliminados, se possível. Mas não. Apesar de tudo isso, Deus os venceu. É interessante essa força extraordinária, né? Essa força fora do comum que foi percebida ali. É usada aqui uma figura interessante, né? Josué usa essa figura de apenas um homem punha mil para fugir. É para dar ideia aqui justamente da proporção, a proporção em que não era a quantidade de gente, não era a quantidade de guerreiros, não era nada disso, mas era o poder de Deus. Deus é que impôs a derrota aos povos que viviam na terra prometida. Foi algo de Deus. Então, Ao olhar para as promessas de Deus, era importante perceber isso, lembrar disso, não esquecer disso. Além disso, Josué lembra também, e ele usa aqui o seu nome, né? Eu estabeleci vocês, eu distribuí as terras. Claro, ele foi ali o instrumento de Deus. Ele não está dizendo que foi ele que conseguiu tudo. O tempo todo ele repete várias vezes, ele faz questão de dizer: o Deus de vocês, o nosso Deus, o Senhor, foi ele quem fez, foi ele quem conseguiu. Claro que ele manifesta aqui o seu testemunho pessoal: olha, eu participei disso, né? Eu fui um instrumento aqui. E claro que ele se sentia muito privilegiado, muito satisfeito por ter sido usado por Deus numa obra tão, tão grande, de tanta responsabilidade, e como Deus conduziu tudo até o ponto em que deveria. Já foi lembrado aqui, na trajetória do estudo deste livro, que Deus ele tinha uma programação, né? Deus tinha um cronograma, um planejamento para a ocupação da terra que já tinha sido previsto lá atrás, que a ocupação não seria 100%, seria o suficiente para eles se estabelecerem, para que os povos não os ameaçassem, não tivesse um poder de reação. Esses povos ficaram, inclusive, bem amedrontados. Vários deles foram escravizados ali, inclusive, e que o processo seguiu até onde deveria chegar. E Josué faz esse balanço, ele faz essa análise de tudo o que aconteceu, fazendo o povo se lembrar, olhar para as promessas que Deus havia cumprido. Lembrar-se dos feitos de Deus era e é algo muito importante, sempre. Lembrar-se olhando para a Escritura, olhando para a história. Nós olhamos, nós mesmos hoje somos privilegiados, podemos olhar para a história de Israel e acompanhar essa fidelidade de Deus, olhar como Deus realizou as coisas de forma perfeita, cumprindo o seu plano, honrando a sua palavra, fazendo a sua parte sempre, sem falhar em hipótese alguma. E que alegria e que gratidão isso produz no coração humano quando nós enxergamos isso de verdade, quando nós reconhecemos isso de verdade. Por outro lado, que perigo é quando essa confiança em Deus, quando essa gratidão, ela é substituída por algum tipo de esquecimento. Quando nos esquecemos, quando perdemos essa ideia da obra de Deus. Nós hoje, que não somos israelitas no sentido de uma nação, não somos israelitas, né? Fazemos parte da igreja, somos cristãos. Cristão é um termo bastante genérico, mas vamos falar aqui de cristãos genuínos, pessoas que nasceram de novo, pessoas salvas. Qual é a nossa lembrança permanente que nos leva a termos alegria, que nos leva a termos gratidão? Se não é a cruz, onde o Senhor Jesus derramou a sua vida em nosso favor. Quando nós temos a perspectiva correta, e conseguimos olhar para aquele evento histórico, com toda a profundidade, com tudo que realmente aconteceu ali. Que gratidão, que alegria isso produz em nós. E algo que nós não podemos jamais perder de vista. Justamente por isso, o Senhor Jesus instituiu a ceia. A ceia é o memorial, é a lembrança constante da sua obra em nosso favor, da morte dele, até que ele venha. É sempre, continua sendo aqui, Deus cumprindo as suas promessas, Deus cumprindo fielmente Ele cumpriu fielmente a vinda de Jesus, a vinda do seu Filho para nos resgatar, para nos dar vida, para nos trazer a salvação. Olhar para a cruz é algo essencial e quando a cruz é esquecida, quando o que ela significa, quando nós esquecemos da onde Cristo nos tirou, quando nos esquecemos o que ele fez, o tamanho da sua obra, isso certamente também representa um perigo para nós, como o esquecimento dos israelitas representava um perigo para eles. E por isso, Josué, ele não só ele coloca aqui um olhar sobre as promessas já cumpridas, mas também um olhar para as promessas que Deus irá cumprir. Sim, porque tem promessas que se cumpriram, tem promessas que estão se cumprindo e tem promessas que irão se cumprir no futuro. Isso é muito claro, a gente sabe disso. A gente sabe que tem uma história ainda pela frente, e depois que a história humana chegar ao fim, entra a eternidade, né? Mas vamos olhar aqui para as bênçãos prometidas para Israel. O que foi que Deus prometeu para Israel nesse aspecto do que Josué está falando ali? Josué, aqui, lembre-se, o líder da conquista, a conquista da terra. Estamos falando aqui de algo material, estamos falando aqui de uma aliança muito específica, uma aliança em que o povo se comprometeu ali diante de Moisés a obedecer, e se sujeitando ali aos aspectos dessa aliança, às estipulações dessa aliança. E as bênçãos prometidas a Israel contemplavam a ocupação contínua da terra, a continuação, a ocupação não terminou ali. Aqueles povos que restaram ali, aquelas terras que ainda restava serem conquistadas, ocupadas, Deus tinha o compromisso com eles de continuar fazendo o mesmo que antes, o mesmo poder, a mesma forma extraordinária de derrotar aqueles inimigos, aqueles povos, e expulsá-los dali, tirá-los dali, para que o povo de Israel ocupasse tudo que tinha que ser ocupado, e não só aonde eles estavam, mas tinha mais terra ainda dentro daquilo que era estabelecido lá nas promessas. Deus se comprometia a agir em favor deles novamente, de continuar agindo em favor deles. Então, essas bênçãos existiam, bênçãos não só de ocupação, não só da posse da terra, mas de bênçãos na terra, prosperidade na terra, plantações que davam fruto, animais que davam ali as suas crias, as pessoas podendo viver em paz, podendo viver em segurança com as suas famílias. E tendo uma vida abençoada, uma vida que deveria inclusive servir de testemunho para outros povos. Agora, havia não só bênçãos prometidas, mas havia maldições prometidas também. Já foi falado disso aqui algumas vezes, mas a gente precisa lembrar. Inclusive, isso foi lembrado lá na ocupação, quando algumas tribos ficaram no monte. Se você se lembra disso, outras tribos ficaram no outro monte, de modo que algumas tribos testemunharam, olha, a leitura das bênçãos e as outras tribos das maldições, de modo que, como numa balança, né, na justiça de Deus, essas coisas estivessem ali em equilíbrio. Deus não iria deixar de cumprir nenhuma coisa e nem outra. Deus tem o poder. Ele tem a capacidade de aplicar as bênçãos e as maldições, e ele é igualmente fiel para cumprir tanto uma quanto outra. Agora, o que seria o motivo de acarretar as maldições previstas na lei de Moisés? O motivo seria, obviamente, a quebra da aliança. E Josué aqui adverte contra o que era o perigo ali, o perigo que estava ali presente e que serviria como um laço, serviria como uma armadilha ali se eles não agissem com muita firmeza, com muita seriedade, com muita obediência em relação a Deus, que eram as associações com os povos pagãos que restaram ali, com a sua cultura pagã, com a sua idolatria, com todas as suas práticas abomináveis a Deus. E claro que essas associações é usado ali o exemplo do casamento, onde claramente, né, num casamento as pessoas iriam unir, se unir ali num lar, na criação de filhos, na formação de uma família, onde o risco de assimilação de toda a cultura idólatra, de toda a cultura pagã, era um risco enorme, era um risco muito grande para a estabilidade, para a fidelidade do povo de Israel, para o povo de Israel permanecer, né, no caminho de Deus. Laço, armadilha. Então Josué disse: vocês têm que continuar. A minha parte já está feita, eu já cumpri até onde Deus estabeleceu. Até este ponto aqui as coisas estão feitas, mas agora cada tribo, eventualmente com a ajuda de outras tribos, não impedia que as tribos se ajudassem, evidentemente, nisso, mas cada tribo tinha ali dentro dos seus territórios e além, inclusive, para áreas ao norte ali, principalmente, e ao sul também havia terras para serem para se expandir o território que já tinha sido ocupado. Eles deveriam agir com rigor, eles deveriam ser firmes e destruir, expulsar de fato aqueles povos daquele território, em hipótese alguma se associar com eles. De modo algum eles deveriam fazer isso. A consequência que que Josué lembra aqui era a perda da posse da terra, porque ele usa aqui a figura de laço, armadilha, mas usa também a figura de chicote, espinho, que o que ele lembrou ali, que Deus iria fazer com que aqueles povos que restavam ali servissem de uma espécie de punição para eles, causando problemas, causando guerras, causando confusões. E é isso que a gente vê logo, no livro que vem a seguir, na época que vem a seguir, na geração que vem a seguir, que está no livro de Juízes, onde nós vemos aqueles famosos ciclos de falhas, onde permanentemente o povo de Israel ia falhando, falhando, e aqueles povos que estavam ali começaram a encontrar oportunidades para atacar Israel, causar muitos problemas, e enfim, tudo dentro daquilo que Deus havia dito, havia avisado, e depois de vários e vários séculos viria a consequência final, porque depois de muita desobediência acumulada, depois de muito desvio acumulado, muito pecado, todas as consequências dos seus erros, dos erros como nação, é isso que, inclusive, os profetas se referem, né? As gerações, né, que sofreriam lá na frente, finalmente vem os cativeiros, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônio, depois de todos esses inimigos esporádicos. Olhar para as promessas que Deus certamente vai cumprir. Ele tem coisas boas nas suas mãos, mas ele tem punições, ele tem severidade. Deus realmente é alguém com quem não se deve brincar em hipótese alguma, precisa ser levado a sério. Nesse aspecto, relacionamento com incrédulos sempre deve ser visto com cautela. Não é eliminar os relacionamentos, não é deixar de conversar com as pessoas, não é fugir, estabelecer uma comunidade isolada. Muitas vezes as religiões já tentaram fazer isso. Isso não é o que a Bíblia diz, não é isso, né? Não, não se trata disso em hipótese alguma. Mas é a cautela extrema para que não se. Com relação aos valores, aos conceitos, à cultura que vem, que trazem um pacote muito complicado, vem todo um combo aí de problemas, junto com isso, que por isso precisa haver cautela no modo como esse relacionamento se estabelece. Por outro lado, existem bênçãos para nós cristãos genuínos, bênçãos que são evidentemente diferentes daquelas bênçãos prometidas a Israel. Existem bênçãos temporais, ou seja, bênçãos que fazem parte desta vida, do aqui e agora, como paz em meio às tribulações. Essa é uma promessa, né? O Senhor Jesus disse: Eu deixo a minha paz vos dou. Nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, tenham alegria, tenham paz. Não é que vocês vão ter uma vida sem nenhuma complicação, mas a paz de Cristo, a paz de Deus, ela está garantida para nós. Uma vida de crescimento, uma vida de fortalecimento, comunhão, uma vida de compreensão das Escrituras, que iluminação que vem por meio do Espírito Santo, são tantas promessas. Agora, se perdermos o foco, se deixarmos de colocar o foco em Deus, naquilo que Ele é, em quem Ele é, evidentemente vai faltar paz, vai faltar vão faltar uma série de outras coisas aqui. Claro que existem as promessas eternas, porque a salvação é algo incondicional e certamente nós não estamos sujeitos, não estamos sujeitos a isso. É preciso entender claramente que essas severidades de Deus, elas existem, a severidade de Deus existe, ela se aplica em muitos casos em que somos obedientes nesta vida. Agora, é importante sempre a gente fazer essa distinção, saber que as bênçãos eternas, elas são incondicionais, elas jamais serão retiradas. Reconhecer a obra de Deus nas Escrituras, reconhecer a obra de Deus na nossa vida pessoal. E em função disso, como resultado disso, sermos gratos, sermos alegres. Isso é muito importante. É preciso sempre olhar para a Escritura e reconhecer a obra de Deus ali, entender, procurar perceber isso, exercitar isso. Isso nos traz fortalecimento. E observar nossa própria vida, olhar o que Deus já fez por nós, principalmente aquilo que Deus fez em Cristo, nos resgatando, nos dando nova vida, nos dando tantas bênçãos. E por isso desenvolver essa gratidão e essa alegria que deve com certeza fazer parte da nossa vida. Agora, claro que devemos ser cautelosos também no relacionamento com os incrédulos, como lá os israelitas deveriam ser. Nós também devemos ter essas cautelas. O Novo Testamento traz muitas advertências, para que nós nem sequer mencionemos certas coisas que eles praticam. Paulo diz, né? Isso só para a gente ter uma ideia de como deve ser essa interação, como devemos interagir com as pessoas. Temos que ter cuidado com cultura, valores, não assimilar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que vai nos levar à desobediência, porque muitos desses caminhos induzem a desobediência. São armadilhas, são coisas que nos levam a desagradar a Deus, a viver uma vida que nos afasta dele, e aí com consequências ruins nesta vida e perda, evidentemente, de recompensas no futuro. É claro que a gente não está aqui de olho: ah, eu vou perder uma recompensa, vou fazer uma obediência, vou ser obediente aqui ou ali. É por temor, por amor também, por gratidão, essas forças de pensamento que devem estar muito firmes em nós para gerar um comportamento adequado diante de Deus, um comportamento que realmente agrade a Deus. Devemos, nesse sentido, combater todo e qualquer tipo de pensamento que enfraqueça a nossa confiança em Deus. Porque foi isso que aconteceu com os israelitas. Muitas vezes a confiança se enfraqueceu, eles acabaram confiando nos ídolos, acabaram caindo realmente na idolatria. Nós não vamos cair naquele tipo grosseiro de idolatria, mas podemos cair em outros tipos de armadilha que desviam o nosso foco e acabam tirando a nossa paz, trazendo também consequências ruins. Portanto, que Deus nos ajude a olhar para as promessas de Deus, olhar para as promessas que ele já cumpriu, olhar para as promessas que ele ainda irá cumprir. Saber qual é a nossa participação em tudo isso, saber aquilo que Deus promete de bom e aquilo que Deus promete de algo negativo, algo que mostra a sua severidade e que tudo isso gere gratidão, alegria, paz, mas também temor no nosso coração. Uma vida realmente com base nesse olhar para as promessas de Deus, tanto no passado, no presente, como no futuro. Que Deus nos ajude a desfrutar da melhor forma dessas boas e certas promessas que atestam a fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana.